Oui. Let's pray together very fast. Vamos orar rapidamente. Father God, Deus, I thank you so much for the opportunity to share one more time with my brothers and sisters. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui com seus irmãos. Be with us and lead us through your spirit. Seja conosco, Deus, e nos lidere com o teu espírito. Talk to our hearts. Fale com o nosso coração. And cut and divide in us what is not your will. E nos guie, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. In the name of Jesus. Amen. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Okay, guys. Thank you so much again for being here one more time. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui mais uma vez. I don't have any specific lesson with me tonight. I don't have any specific lesson with me. Eu não tenho nenhuma lição específica para hoje, nada específico. I have many lessons, but I want just to share my heart with you. Tem algumas coisas que eu quero simplesmente falar do meu coração para vocês. I want to share some things with you. Quero falar algo com vocês. And afterwards, I want to give room for questions. E depois eu quero dar espaço para questionamento. So, one of the most difficult things for people like you and like me. Uma das coisas mais difíceis para pessoas como vocês e eu. People that have had a long time serving God through a programmed church. Pessoas que têm tido muito tempo de vida já servindo a Deus dentro de uma igreja, de uma comunidade. Is to switch our way of thinking. É mudar o nosso modo de pensamento, de pensar. From a programmed lifestyle. Para um programa de estilo de vida. To a life led by the Spirit. De uma vida guiada pelo Espírito. They are two very different things. São duas coisas muito diferentes. And very important to understand. E muito importantes de serem entendidas. To me, it was very difficult to get that point. Para ele foi muito difícil também chegar nesse ponto. Because I just wanted a new formula. Ele só queria uma fórmula nova. Só queria uma fórmula nova. The new formula that was going to make my life become fruitful. Uma fórmula nova que faria a minha vida ficar mais frutífera. And I just wanted a new schedule, a new idea, a new method. Seria um novo esquema, uma nova ideia, um novo método. But it doesn't work like that. But that? It doesn't work like that. Mas isso não funciona desse jeito. If you remember when Jesus Christ was here on earth. Vocês lembram quando Jesus estava aqui na Terra? One of the things that were the most scandalous about his statements. Uma das coisas que eram mais escandalosas sobre o que ele dizia. Is that he said he was going to destroy the temple and build it up again in 3 days. Foi que ele disse que ele destruiria o templo e reconstruiria ele em 3 dias. Do you remember that? Lembram-se disso? Right. And when he was judged by the Sanhedrin. E quando ele foi julgado por isso pelo Sinédrio. That was what the false witnesses quoted from his statements. Foi isso que as falsas testemunhas disseram e falaram sobre ele, sobre Jesus. What did Jesus mean with it? O que Jesus queria dizer sobre isso? What did Jesus mean when he said he was going to destroy the temple and in 3 days build it up again? O que ele quis dizer quando ele disse que ele destruiria o templo em 3 dias e reconstruiria depois em 3 dias? Until then, everything that was done in Israel was about the temple of Jerusalem. Até então, tudo que se falava sobre Israel era sobre o templo. Everything was done there. Everything was done there at the temple. Todas as coisas eram feitas lá no templo. Tudo estava dentro do templo. And there were, you know, all the law of the Jews, all the feasts and all the ceremonies. Todas as leis dos judeus, as festas, as cerimônias. And Jesus came and he fulfilled all the law. E Jesus veio e ele cumpriu a lei. Hebrews says that all the law was just an image of Jesus Christ. E a Bíblia fala que toda a lei é uma imagem de Jesus Cristo. And then he comes and he does everything. E ele vem e faz tudo isso. And then he gives his body. E aí ele dá o seu corpo. And 70 years later the temple was indeed destroyed and there was not a stone left on stone. E 70 anos depois o templo é destruído e não ficou pedra sobre pedra. And the moment Jesus Christ died, the curtain of the Holy of Holies was tear down. No momento que Jesus morreu, a cortina do Santo dos Santos, ela se rasgou de meio a meio. And there was an earthquake that broke the foundations of the temple. E teve um terremoto que balançou e quebrou as fundações do templo. And that marked the end of a season. E aquilo marcou o fim de uma era. The end of the season of worshiping God through law and ceremonies and schedules and programs. O fim de uma era onde todas as coisas estavam ali dentro daquele esqueminha de louvor e adoração, só dentro da lei, só dentro daquele local. Since the moment the Holy Spirit came on earth. Desde que o Espírito Santo veio para a Terra. On Pentecost. Em Pentecostes. The Holy Spirit became the Lord of the church. O Espírito Santo se tornou o Senhor da Igreja. And our bodies became the new temple. E os nossos corpos se tornaram um novo templo. Jesus destroyed the Jewish temple. Jesus destruiu o templo judeu. And presented his own body like the new temple. E apresentou seu próprio corpo como um novo templo. The firstborn among many brothers. The first what? The firstborn. The primogênito? Primogênito? Firstborn? O primogênito. Among many brothers. Entre muitos irmãos. Because now says Peter, Apostle Peter says that now we are living stones. Agora o apóstolo Pedro fala, nós somos pedras vivas. So we together, our bodies together, your body and my body, all of us together, we shape the new temple of God. Porque nós, os nossos corpos, cada um de nós juntos, nós somos o templo de Deus. Wherever you go, you are the temple of God. Qualquer lugar que você vá, você é o templo de Deus. Wherever you go, you carry the presence of the Holy of Holies in you. Qualquer lugar que você vá, você carrega a presença do Santo dos Santos em você. That's big. Isso é grande. That's really big. Muito grande. But nevertheless, we want to bring that living stone back in the dead stone. Mas a gente não quer trazer a pedra viva para a pedra morta. And we have turned off the volume of the Holy Spirit. E nós diminuímos o volume do Espírito Santo. And that is a big mistake. E isso é um grande erro. But thanks God that God is bringing back what he meant originally. Mas graças a Deus porque ele está trazendo de volta o que ele pensou originalmente, o que ele queria originalmente. And it is not only the Last Reformation movement. E não é só esse movimento a última reforma. There are thousands of people and movements worldwide who are doing exactly the same. Existem milhares de movimentos no mundo inteiro que estão fazendo a mesma coisa. And it's beautiful to see. E é lindo ver isso. I was 2 weeks ago in Turkey. Ele estava 2 semanas atrás na Turquia, in Istanbul, em Istambul, in a small training for underground missionaries in Muslim countries. Num pequeno treinamento para missionários underground, né? Subterrâneos. Subterrâneos não, secretos, né? Secretos. Dentro do mundo muçulmano. And these are men and women who are in the middle of the craziest countries. E são homens e mulheres que estão no meio de um dos países mais loucos do mundo. Em countries where there is only Muslim people who have never seen Christianity. Em países onde só existe os muçulmanos, nada de cristianismo. And they are putting that world upside down with the gospel. E eles estão virando esse mundo de pé à cabeça com o evangelho. One of them had planted 20,000 churches. Um deles já plantou 20 mil igrejas. In Indonesia. Na Indonésia. In the Muslim side of Indonesia. No lado muçulmano da Indonésia. 20,000. 20 mil. But they are not churches with a building and a name. Mas não são igrejas com um prédio e um nome. are small groups of 5-6 people. São pequenos grupos de 5-6 pessoas that meet together in their Muslim homes, que se encontram dentro das casas muçulmanas, and they spread the gospel all over. E eles falam do evangelho para todos. And the churches, the local churches, they saw it. E as igrejas locais veem isso. And they wanted to help. E eles querem ajudar. And he told them, you can help me. E eles falam, você pode me ajudar. But I forbid you to bring any person to your church. Mas eu proíbo você trazer qualquer pessoa para sua igreja. If you're going to help me, you're going to go underground. Se você quiser me ajudar, você tem que ir no secreto. Because when we are free from the program, we explode. Porque quando nós estamos livres do programa, a gente explode. But we put them under your program, they will die. Mas se eu ficar dentro do seu programa, a coisa morre. And there came a moment that persecution began. E no momento começou a ter perseguição. A perseguição chegou. And the Muslims started to burn churches and kill people. E os muçulmanos começaram a queimar igrejas e matar pessoas. They burned churches with the people inside. Eles queimavam igrejas com as pessoas dentro dela. And when they heard about it, e quando eles escutaram isso, they had a meeting, eles tiveram um encontro, the traditional church, a igreja indonésia, and the underground church, e a igreja secreta. And they said, if they catch one of our house churches, eles disseram, se eles pegarem uma das nossas casas, igrejas dos lares, we need to instruct them not to tell about the others. Nós temos que falar para eles para não falar das outras casas, para não entregar as outras casas. But what are they going to, how are they going to explain that they are Christians? Mas como que eles vão explicar que eles são cristãos? Who told them about Jesus? Quem falou para eles sobre Jesus? And then the pastor from the traditional church. Então o pastor da igreja da Indonésia. He said, let them say that I did it. Deixa eles falarem que eu fiz. So that they kill me. Então que eles venham e me matem. But they don't kill the underground church. Mas que eles não matem a igreja secreta. Because that has much more worth. Porque isso tem muito mais valor. The traditional church had about 50, 60 people. A igreja da Indonésia tinha 50, 60 pessoas. In about 10 years. Em 10 anos. In 2 years, the underground church had 400 people. Em 2 anos, a igreja secreta dos lares tinha 200 pessoas. 400. 400 pessoas. 400 pessoas. Because the gospel is free. Porque o evangelho é livre. When we bring the gospel to the people, quando a gente traz o evangelho para as pessoas, when we bring the church to the sinners' houses, quando a gente leva a igreja para a casa dos pecadores, then it explodes and grows free. Aí aquilo explode e cresce livremente. Because that is how Jesus planned it to be. Porque foi assim que Jesus planejou ser. And it's beautiful to see what those people are doing. E é lindo ver o que essas pessoas estão fazendo. There are movements in Switzerland. Tem movimentos na Suíça. In Spain, na Espanha, in the United States, nos Estados Unidos, in many, many countries, in Africa, there are thousands, e muitos países na África tem milhares, that are living their life exactly the way the Book of Acts tells us to live it. E eles estão vivendo as suas vidas exatamente como o livro de Atos nos manda viver. There are imams that come to salvation. Imam, the leader of eles são como os líderes muçulmanos para a salvação. Teachers of the Quran that come to faith. Então, esses imãs que são os professores do Alcorão estão vindo para a fé de Jesus. And then they don't quit their mosque. They continue to teach, but they teach now the Bible. E eles não saem da mesquita. Eles não param com isso. Só que agora eles vão falar do Evangelho. It's incredible what God is doing. É incrível o que Deus está fazendo. When we step out of the box. Quando a gente sai da caixa. But we need to take that step. Mas nós precisamos tomar esse passo, dar esse passo. And it's difficult. E é difícil. Because we are used to our schedule of Sunday, Saturday, Wednesday, Friday. Porque nós estamos acostumados ao nosso esqueminha domingo, sábado, sexta-feira, datas precisas. Jesus said he would destroy the temple in 3 days. Jesus falou, eu vou destruir o templo em 3 dias. In 3 days he will build it up again. Em 3 dias eu vou construí-lo de novo. You are the temple of the Holy Spirit. Você é o templo do Espírito Santo. Hebrews chapter 10. Hebreus capítulo 10. It says that every time we pray, fala que toda vez que nós oramos, we have direct access to the Holy of Holies in heaven. Nós temos direto acesso ao Santo dos Santos no céu. Every time you pray. Toda vez que você ora. Moses saw that in a vision. Moses he saw it on a vision. Moisés viu isso numa visão. And he copied it and made a tabernacle. E ele escreveu e pôs lá no tabernáculo. We have access to the real one. Nós temos acesso ao verdadeiro. Where the sacrifice is the very Lamb of God, Jesus Christ. Onde o sacrifício é o Cordeiro de Jesus, Jesus Cristo. And where the high priest is Jesus himself. E o sumo sacerdote é Jesus, ele mesmo. And we are priests together with him. E nós somos sacerdotes juntos com ele. So we need brothers and sisters. Então nós precisamos, irmãos e irmãs. We need to be led by the Holy Spirit. Nós precisamos sermos levados pelo Espírito Santo. We need it desperately. Nós precisamos desesperadamente. To me, in my old Christian life, para mim, na minha vida cristã antiga, velha, I made from my church my God, fazia para minha igreja meu Deus, and I made of my pastor my Holy Spirit. Eu fazia o meu pastor, meu Espírito Santo. And it was crazy. E era louco. Because it didn't work. Porque não funcionava. Because I have the Holy Spirit for me. Porque eu tenho o Espírito Santo para mim. And when I went to see Torben the first time, e quando eu fui ver o Torben pela primeira vez, I spoke with him for 6 hours. Eu conversei com ele por 6 horas. And I wanted him to explain to me how did he make it to live such an incredible life. E eu queria saber dele como que ele conseguiu viver uma vida tão incrível. How was he listening to God's voice? How can you do that? Como que ele escutava essa voz? Como que ele conseguia isso? How could he take such crazy risks? Como ele tomava esses riscos loucos, malucos? How could God lead him so specifically to places and people? Como Deus levava ele tão especificamente a lugares, a pessoas? I wanted to have that. Eu queria ter isso. But I thought it depended on a new formula. Mas eu achava que dependia de uma fórmula nova. But it's the whole point is to not have any formula. Mas na verdade, o verdadeiro ponto é não ter fórmula nenhuma. So I asked him, so how what do you do on Sundays? Aí eu perguntei para ele, o que você faz no domingo? He said, I sleep. Ele disse, eu durmo. Ah! I almost had a heart attack. Eu quase tive um ataque cardíaco. How can you sleep? It's Sunday. Como que você dorme? É domingo. And he said, well, Sunday is not better than Monday. Ele disse, uai, domingo não é melhor do que segunda? Good point. Bom ponto. Bom. And what about worship? How do you do your worship service? E sobre louvor, como que você louva no culto? Como você adora? I worship God with my obedience. Eu adoro a Deus com a minha obediência. But what about music? Mas e as músicas? Yeah, sometimes I sing. Às vezes eu canto. But I want that my life is a worship song to God. Mas eu quero que a minha vida seja uma música de louvor a Deus. Yeah, okay, you're right. Tá bom, você tá certo, é verdade. But when do you meet with your brothers and sisters to have fellowship? Mas quando que você junta com seus irmãos e irmãs para ter amizade ali, ter uma reunião? He told me, well, if I have to organize a meeting to see them, it means that we are not real friends. Bom, se eu precisar organizar um encontro para ter relacionamento com eles, isso quer dizer que nós não somos verdadeiros amigos. But then what do you do? Então o que você faz? I listen to the Holy Spirit and I do what he tells me. Eu escuto o Espírito Santo e faço o que ele manda eu fazer. And I was so frustrated. Eu fiquei tão frustrado. Because I wanted the magic formula. Porque eu queria uma fórmula mágica. because I was still living the gospel for me. Porque eu ainda vivia no evangelho para mim. I was not living the gospel for him. Eu não estava vivendo o evangelho para ele. I had not died to myself. Eu não tinha morrido para mim mesmo. After 6 hours of frustration, depois de 6 horas de frustração, I told him, okay, whatever, just tell me anything I have to do. If I have to leave the church, to continue in the church, to do whatever. Just eu disse, então fala comigo, o que eu tenho que fazer? Tem que sair da igreja? Me fala o que eu tenho que fazer. And he told me, I can tell you exactly what you have to do. Ele falou, eu posso fazer exatamente o que você deve fazer. But I'm not going to tell you. Mas eu não vou te falar. Go pray. Vai orar. God has to tell it to you. Deus vai falar com você. And he left. E ele foi embora. So why don't you say that on the phone? Why don't you tell that to me on the phone? Aí eu falei assim, então por que você não fala comigo no telefone? Why did I have to drive for 10 hours to just tell me go pray? Por que você pediu para eu ir 10 horas de carro só para dizer que eu tenho que orar? But it was the best answer I could get. Mas foi a melhor resposta que eu podia ter. Because for the first time in 20 years, I seek God with all my heart. Porque pela primeira vez em 20 anos, eu busquei a Deus com todo o meu coração. And I told God that I was going to do anything he would tell me to do. E eu disse para Deus que eu ia fazer qualquer coisa que ele mandasse eu fazer. And then God started speaking to me. E aí Deus começou a falar comigo. Little by little. Pouco a pouco. Little by little. Pouco a pouco. Every time more clear. Cada vez mais claro, mais transparente. But always softly. Mas sempre suave. God doesn't come to your bedroom with a trumpet. Deus não chega no seu quarto com um trompete. Ah. You remember the prophet Elijah when he was looking God and God was not on the earthquake and was not on the wind and was not on the fire? Quando o profeta Isaías estava procurando Deus e ele não estava no terremoto, nem na tempestade, nenhum tipo de... He was in the soft whistle. Ele estava naquela suave brisa, naquele suave sopro. Because the voice of God is soft. Porque a voz de Deus ela é suave. And you need to appreciate it and seek for it. Você tem que apreciar isso e buscar isso. You cannot live this life without being led by the Holy Spirit. You can't. It's impossible. Você não pode viver essa vida sem ser guiado pelo Espírito Santo. Impossível. You cannot understand the pits of life if you don't let the Holy Spirit explain things to you. Você não pode entender os buracos da vida, os vales da vida. If you don't have the Holy Spirit speaking to you. Se você não tiver o Espírito Santo falando com você. And in the beginning it can be confusing to find his voice. E no começo você fica um pouco confuso procurando a voz dele. Because he will tell you to do stuff. Porque ele vai te pedir para fazer coisas. But to listen to the voice of the Holy Spirit. Mas escutar a voz do Espírito Santo. You first need to take action on what you know you had to do already. Você primeiro tem que tomar ação daquilo que você sabe que tem que ser feito. There are things you know you have to start doing already. Existem coisas que você sabe já que tem que ser feitas. I told you this weekend the gospel is so simple. Isso foi falado no fim de semana, né? The gospel is so simple. Que o evangelho é muito simples. It's very easy. É muito fácil. There's not much to do. Não tem muito para fazer. It's not very complicated. Não é complicado. Go to all the nations and make them my disciples. Vá às nações e faça discípulos. Baptizing them and teaching them to obey. Batize-os e os ensine-os a obedecer. Everything I said. Foi tudo que foi dito. That's it. Só isso. That is the mission for all of you guys. Essa é a missão para todos vocês. And when we don't do that, it is very frustrating. E quando a gente não faz isso, é muito frustrante. Because we need to entertain ourselves. Porque nós precisamos entretenimento, nos alegrar, keep us busy. Nos manter ocupado. Imagine you were a soldier. Imagine que você é um soldado. And you have your gun, your AK-47. E você tem a sua arma, sua AK-47. You have your grenades. Você tem suas granadas. You have your big boots. Suas grandes botas. You have your vest. O seu colete. You're ready for battle. Você está pronto para a batalha. And they send you to the kitchen. Eles te mandam para a cozinha. That would be really frustrating, right? Isso é muito frustrante, não é? I want to fight. Eu quero lutar. I want to shoot. Quero atirar. I want to make things explode. Quero fazer coisas explodir. I want to help my brothers. Quero ajudar meus irmãos, estar com meus irmãos. And I'm making soup. E eu estou fazendo sopa. You will feel really frustrated. Você vai ficar muito frustrado. And you will not blame your gun. E você não vai culpar a sua arma. You will not blame the grenades. Não vai culpar a granada. You have to go to the right battle. Você tem que ir para a batalha correta. Now you have been sent. All of you have been sent to make disciples. Todos vocês foram ordenados a fazer discípulos. The problem is not reading the Bible. O problema não é não ler a Bíblia. Or demons. Or demons. Ou os demônios. Or fasting. Ou o jejum. The problem is that you're not doing what you have been created for. O problema é que você não está fazendo o que você foi criado para. So just start with a very simple beginning. Então comece com um começo bem simples. Make disciples. Faça discípulos. Sometimes you will have to sow the seed. Às vezes você vai ter que lançar a semente. You go to the streets and you sow seeds. Você vai lá para as ruas e joga sementes. You do miracles, you what I taught you. Você faz os milagres, faz aquilo que eu ensinei a vocês. You explain the gospel. Você explica o evangelho. And you wait. E você espera that the seed has roots. Que a semente tenha raízes. And that it gives fruit. E que ela dê fruto. Sometimes you will not be sowing seeds, sometimes you will be putting water. Às vezes você não vai estar semeando, você está simplesmente aguando, colocando água. So you find the person that someone else put a seed on. Você vai achar uma pessoa que outra pessoa jogou a semente. But this person is not there yet. Mas essa pessoa não está pronta yet, ainda. So you help the person. Você ajuda a pessoa. You monitor them. Você monitora ela. You challenge them. Você desafia ela. You are an example to them. Você é um exemplo para ela. You sacrifice yourself for them. Você se sacrifica por ela. And sometimes it is about harvesting. E algumas vezes é sobre a colheita. Sometimes you find them ready. Você acha ela prontinha. You explain the gospel. Você explica o evangelho. And they say, I want to get baptized, I want to receive the Holy Spirit. E a pessoa fala, eu quero ser batizado, eu quero receber o Espírito Santo. And you do it. You baptize them and you fill them with the Holy Spirit. E você faz isso, batiza ela e enche ela com o Espírito Santo. But there were other people years before that had been investing on those people. Mas tem outras pessoas anos antes que estiveram investindo nessas pessoas. And sometimes you find a brother or a sister who is already baptized and filled with the Holy Spirit. E às vezes você acha um irmão ou irmã que já é batizado, já é cheio do Espírito. But they have never been discipled. Mas eles nunca foram discipulados. They have never seen anyone living the life of a disciple of Jesus. Eles nunca viram ninguém vivendo essa vida de discípulo de Jesus. So you teach them. Aí você ensina ela. You let them into your house. Você chama ela para sua casa. You eat with them. Você come com ela. You do the Lord's Supper. Você faz a ceia do Senhor. And you share their lives. E você fala sobre a vida sua e delas. You pray for them. Você ora por ela. You teach them how to read the Bible. Você ensina ela como ler a Bíblia. And you take them with you. E você leva ela com você. To the streets. Para as ruas. To baptize people. Para batizar pessoas. To cast out demons. Para expulsar demônios. So that they can see how it is done. Para que ela possa ver como é feito. And when they are strong, quando elas estão fortes, you send them out. Você as manda to make their own disciples. Para fazer seus próprios discípulos. But whatever you do, mas qualquer coisa que você faça, the whole goal of your life should be to equip and send people. Todo o objetivo da sua vida é mandar pessoas. Make disciples. Fazer discípulos. If you don't do that, everything else you do doesn't make sense. Se você não faz isso, todas as outras coisas que você fizer não tem sentido nenhum. To pray. Orar. To read the Bible. Ler a Bíblia. To fast. Jejuar. To come together. Estar juntos, reunir. All those things that don't make all of them are means to an end. Todas essas coisas, elas são um caminho para um fim. They are not the end itself. Não é o fim mesmo. All of those things are there to help you make disciples. Essas coisas estão juntas para ajudar você a fazer discípulo. If you're not making disciples, you're going to get really, really demotivated to read the Bible. Se você não fizer discípulos, você vai ficar desmotivado a ler a Bíblia. You're not going to be motivated to fast and pray. Você não vai ficar motivado a jejuar e orar. Because all of those are tools. Porque todas essas coisas são ferramentas. So you will try to get yourself busy. E você vai tentar se deixar ocupado. And make little projects here and there. E fazendo alguns projetos aqui e ali. But it's not what Jesus sent you to do. Mas não foi aquilo que Jesus mandou você fazer. Just try to make a soup. Tente fazer uma sopa. With an AK-47. With an AK-47. Com uma AK-47, com uma arma. Just try. Tente. It's difficult. É difícil. You can do it. Você pode fazer. But it's really uncomfortable. It doesn't make sense. Mas não faz sentido. É desconfortável. Go and make disciples. That's everything you need to do. Vai e faça discípulos. É tudo que você tem que fazer. But you need to do it led by the Spirit. Mas você tem que fazer isso guiado pelo Espírito. So when you take the step, então, quando você dá o passo, okay, Lord, Senhor, I'm starting. Estou começando. I'm starting tonight, Lord. Estou começando essa noite, Jesus, Senhor. Show me, God, who? Me mostre, Senhor, quem? Who is around me that I can disciple? Quem está perto de mim que eu posso discipular? On who can I sow seeds? Em quem que eu posso lançar sementes? Who needs water? Quem precisa de água? Who is ready to be harvested? Quem está pronto para ser colhido? Just show me, I'm ready. Simplesmente me mostre, Deus, estou pronto. Then God is going to start to use you. Então Deus vai começar a usar você. And you know, if you had a company, se você tiver uma a company, a business, uma empresa, uma firma, and you have a good client. Você tem um bom cliente. You don't give your good client to a lazy worker. Você não deixa o seu bom cliente para aquele seu empregado preguiçoso. You give your best client to the best worker. Você dá o seu melhor cliente para o seu melhor empregado. To the one who is more active. Para aquele que é mais ativo. The one who makes money. Aquele que faz dinheiro. Right? Sim. God is going to send fruit. Deus vai mandar fruto to the disciples who are active. Para os discípulos que são ativos. So just get active. Então seja ativo. When you get active, there are many things that are going to happen. Quando você se tornar ativo, muitas coisas vão acontecer. One of them is that you're going to make a lot of mistakes. Uma delas é que você vai fazer muitas coisas erradas, muitos erros. And the people who do not want to live like disciples are going to judge you. E as pessoas que não querem viver como discípulos vão te julgar. Because your lifestyle accuses them. Porque o seu estilo de vida acusa o estilo de vida dela. And they are going to stop you. Eles vão tentar te barar. You're too young. Você é muito jovem. You're too old. Você é muito velho. You're too tall. Você é muito alto. You're too short. Muito pequeno. You're too stupid. Muito estúpido. You're too intelligent. Muito inteligente. You speak too much. Você fala demais. You speak too little. Você fala de menos. They're going to stop you. Eles vão tentar te parar. The other thing that can happen, a outra coisa que pode acontecer, is that you get angry about the ones who do not want to change. Que você vai ficar chateado com as pessoas que não querem mudar. And that instead of focusing on making new disciples, e ao invés de você ficar com foco em fazer novos discípulos, you start attacking the church who helped you for 20 years. Você vai começar a atacar a igreja que ajudou você por 20 anos. And that's not right. Isso não é certo. God has used everything you have done in your life until today to get you where you are. Deus usou tudo o que ele fez até hoje, até esse dia, para você estar onde você está. The good and the bad. Pro bem ou pro mal. So don't move the plow looking at the back. Então não empurre o arado olhando para trás. And that's why it's so important to be led by the Spirit. Por isso que é importante ser guiado pelo Espírito. And not by your flesh. Não pela sua carne. When I started living like this. Quando eu comecei a viver assim. I told you I had a lot of problems with my old church. Ele, né, eu tive muitos problemas com a minha igreja antiga. They were really legalistic. Eles eram muito legalistas. Really controlling. Muito controladores. And they destroyed my reputation. E eles acabaram com a minha reputação. And I was really angry about that. E eu fiquei muito triste com isso. Muito... That's not fair. Isso não é justo. Those are lies. Isso é mentira. I'm gonna tell them. Eu vou falar para eles. I'm gonna show them. Eu vou mostrar para eles. Only flesh, pure flesh. Só carne, pura carne. The Bible says that it's better to take the offense. A Bíblia fala que você tem que tomar a ofensa. And put the other cheek. E dar a outra cara. Dar outra face. So just... Então, carne. And God spoke to me. E Deus falou comigo. He says, don't defend yourself. Não se defenda. Focus on the sinners. Foque nas sementes. And God gave me a dream. E Deus me deu um sonho. In which I was running into a high school. Que eu estava correndo numa escola. And the first floor was the primary school. E o primeiro piso, o primeiro andar era uma escola primária. And it was very big, very large. E era muito grande. And we were all wearing uniforms. E todos estavam usando uniformes. And everybody in the primary school were my friends from church. E todos que estavam na igreja primária eram os meus amigos da igreja. And all the teachers were the pastors and the leaders. E os professores eram os pastores e os líderes. And they were fighting about exams and about points and about rules. Eles estavam brigando sobre provas, sobre pontos, sobre regras. But when I arrived there, mas quando eu cheguei lá, the Holy Spirit told me, you're in high school, you need to go upstairs. Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, você está no secundário, no ensino médio, vá para o andar de cima. So I went upstairs. Eu fui lá para cima. And on every step of the stairs, e a cada degrau da escada, there was a city or a nation. Tinha uma cidade ou uma nação. And every classroom upstairs, e cada classe lá em cima, no segundo andar, was a city and a nation. Era uma cidade e uma nação. All those cities and nations I have visited in last year. Todas as cidades e nações que eu tinha visitado no ano passado. And God taught me two things with that. Deus me falou duas coisas com isso, me ensinou duas coisas. One of them was that the 19 years I spent in my church were his plan. One of them was that the 19 years I spent in the church was his plan. Uma das coisas foi que os 19 anos que eu fiquei na minha igreja era plano dele. And I should not be angry about it. E que eu não devia ficar triste com isso, bravo com isso. That I should be happy that he chose me and not any of the other ones there. E que eu deveria ficar feliz que ele me escolheu e não outra pessoa de lá. And the other one is that everything I do for Christ today. E a outra coisa é que qualquer coisa que eu faça para Cristo hoje is still a school. É ainda uma escola. I'm still learning. Eu ainda estou aprendendo. And I should keep my eyes open and my ears open. Eu tenho que manter meus olhos abertos e os meus ouvidos abertos. So if you're stepping into being led by the Spirit, então se você vai dar o passo para ser guiado pelo Espírito, some people will try to stop you, algumas pessoas vão tentar te parar. And you need to know that you must follow the Holy Spirit. E você precisa saber que você tem que seguir o Espírito Santo. And you don't need to be angry with those who are trying to stop you. E você não precisa ficar chateado com aqueles que estão tentando te parar. Neither angry with the ones who did their best in their understanding to help you. E nem chateado com aqueles outros que no entendimento deles achavam que estavam fazendo o melhor para você para te ajudar. Take the offense. Tome a ofensa. Be humble. Seja humilde. Suffer. Sofra. And focus on the lost. E foque nos perdidos. Never lose the focus. Never lose the focus. Nunca perca o foco. Focus on the lost. Foque nos perdidos. And always compare your life to the book of Acts. E sempre compare a sua vida com o livro de Atos. Make sense? Faz sentido? Amen. Amém. So God will tell different people to do different things. Deus falará para pessoas diferentes para fazer coisas diferentes. He will send somebody to very far places. Ele vai mandar alguém para um lugar muito distante. And he will tell many to stay exactly where they are right now. E outros para ficar exatamente onde eles estão agora. The beautiful thing of the body is that everybody does something different. A coisa linda do corpo é que cada um faz uma coisa diferente. So don't judge each other. Então não julgue um ao outro. Support each other. Ajude um ao outro. Sacrifice for one another. Se sacrifique um pelo outro. Send one another. Mande um ao outro. Submit to one another. Submeta-se um ao outro. And look for the guidance of the Holy Spirit. E esteja atento à voz, ao guia que é o Espírito Santo. Because that is the leader that you need. Esse é o líder que você precisa, a liderança que você precisa. Of course, God has put all their sheep among you. É lógico que Deus colocou liderança sobre nós, entre nós. Older sheep. Older sheep. Ok. É, lógico que Deus colocou ovelhas mais velhas entre nós. And you need to consider what they tell you. E você precisa considerar o que elas falam. Listen to them. Escutá-las. And meditate. E meditar. But do what the Holy Spirit confirms you. Mas faça aquilo que o Espírito Santo te mandar. So, that's what I wanted to share with you guys. É isso que eu queria falar para vocês, pessoal. And before I leave, I don't know if you have any questions about this or anything else. E antes que eu vá embora, se vocês tiverem alguma questão sobre isso ou qualquer outra questão, feel free to ask. Vocês estão livres para perguntar. Fiquem à vontade para perguntar. Irmãos, se você tem alguma, de tudo que nós vimos aqui, desde sábado, desde sexta-feira à noite, de repente você tem alguma dúvida e você quer fazer uma pergunta para ele, sobre não só sobre o que ele falou hoje, mas também sobre o que nós, o evento que nós participamos, né, desde sexta-feira. Então é a oportunidade que você tem de você perguntar alguma coisa para esclarecer sua dúvida, para você ficar sem nenhum problema. Eu quero te fazer, para dar um start aqui, eu quero te fazer a seguinte pergunta, porque eu tenho conversado com muitos e também, de certa forma, é uma coisa pessoal. Quando você começou essa questão de sair para evangelizar, você tinha medo? Medo de passar vergonha, medo de apanhar, medo de ser ridicularizado? E como é que você contornou isso assim? Como é que você superou essa questão? I didn't. Ele não. Fear you had. I still have fear today. Até hoje ele tem medo. Fear is a very necessary element to faith. O medo é um elemento necessário para a fé. Because fear, I mean, faith is when you act in spite of your fear. A fé é quando você age a respeito, paralelamente ao seu medo. Está relacionado com o seu medo. When you say no, what God says is true, not what I feel. Então, se Deus diz que é verdade, eu não preciso ter medo. Não é o meu medo. So every time I pray for somebody, there's a little bit of fear. Toda vez que eu oro por alguém, tenho um pouquinho de medo. Every time I want to make a choice for God, I fear. Toda vez que eu tenho que fazer uma escolha por Deus, alguma coisa em Deus, eu tenho medo. Fear is there. O medo está lá. But every time I learn to trust more on God than on my fear. Mas toda vez que eu aprendo a confiar mais em Deus, menor é o meu medo. Make sense? Se eu não me engano, ontem na mensagem, você falou que se por acaso você está passando pelo buraco 1 ou 2, naquela fase, para que a pessoa não evangelize ou não, isso me chamou a atenção. Eu queria entender por que naquela num dos buracos, por exemplo, você não deveria testemunhar ou falar e ficar mais no secreto. é pelo fato de você, às vezes, estar na inconstância? Entendeu? She wants to know, you told yesterday, when you are in the pit, mm-hmm. inside the pit, mm-hmm. not to evangelize, not to do nothing more than stay and just wait for God. Oh. You can explain that. Yeah, that was not a law. Não é uma lei, não é uma regra. The point is that sometimes people, when they are suffering, a questão é que quando as pessoas estão em algum sofrimento, sofrendo, they usually put their blame on them. Eles normalmente põem a culpa neles mesmos. And they start doubting and they think, oh, maybe I am not doing enough. E aí eles começam a se questionar e ficar assim, talvez eu não tenha feito o suficiente. Maybe I should do more. Talvez eu deveria ter feito mais. God is angry with me because I am not screaming on the streets. Deus está triste comigo, bravo comigo porque eu não estou nas ruas lá gritando, falando. And that is a lie. Isso é uma mentira. Especially in the moments of brokenness. Principalmente quando você está quebrado, tá mal. It's important to spend time close to God. É importante que você tenha tempo perto de Deus. Gaste tempo perto de Deus. We need to understand the heart, the Father heart of God. Nós precisamos entender qual que é o sentimento do coração do Deus Pai. When we preach the gospel to a sinner, quando nós falamos do evangelho para um pecador, quando nós pregamos, we should never preach about the love of God. A gente nunca deve falar só do amor de Deus. Because they don't understand what love is. Porque eles não entendem o que é amor. And if you see in the Gospels, in the Book of Acts, quando você lê lá no livro de Atos, the disciples never preached about the love of God. Os discípulos nunca falavam do amor de Deus. They spoke about repentance and forgiveness of sins through baptism. Eles falavam de arrependimento, do perdão dos pecados e do batismo. But when you have become a disciple of Christ, mas quando você vira um discípulo de Cristo, you need to understand his love for you. Você precisa entender o amor de Deus por você. Every time the New Testament speaks about the love of God, toda vez que o Novo Testamento fala do amor de Deus, that is not many times, que não é muitas vezes, but when it speaks about it, quando fala sobre, it's always speaking to disciples. Sempre fala para os discípulos. Because without the love of God, we become very legalistic. Porque sem o amor de Deus, a gente fica legalista, muito legalista. And we start living by rules. A gente vai viver sobre regras. Instead of living by love. Ao invés de viver pelo amor, por amor. It's really important to understand that we are accepted by God. É importante você saber que você é aceito por Deus. And that we are in Him. Que nós estamos nele. We are hidden in Him. Nós somos curados nele. So we are in the Father. Nós estamos no Pai. So I recommend usually when people are having a very very difficult time. Eu recomendo quando a pessoa está naquela situação muito difícil. It's okay if they want to evangelize and do things for Christ. Of course, it's fine. It's always good. É tudo bem se eles querem fazer algo para Deus, para Cristo, o que é que seja, não tem problema nenhum. But priority on that time is to spend time alone with God. Mas prioritariamente nessa hora, gaste o tempo com Deus. So that's what I meant. É o que ele quis dizer ontem. Yeah? Awesome. Any other questions? Yeah. Boa noite. Eu sei que não foi enfatizado, né, porque o foco era ir e fazer discípulos, mas eu queria saber, na visão dele, qual é a importância, qual é o papel de uma vida de oração para que os resultados, né, de um discipulado e de um evangelismo aconteça de forma eficiente. Got that? Okay, yeah. Well, you gave the answer yourself, actually. Você deu a resposta a você mesmo, na verdade. When you spoke about a life of prayer. A life é quando você falou de uma vida de oração. Are you married? Você quer dizer? Are you married? Casado? Você é casado? Desculpa. Okay. Now imagine that you only talk to your wife when you have a romantic dinner. Imagine que você só conversa com sua esposa quando você tem um jantar romântico. How often would you be talking with her? Quantas vezes você vai estar conversando com ela? Not many, qual a right? frequência? Não muito. When I was dating my wife, quando eu estava namorando a minha esposa, oh, we had dinner after dinner after dinner. Eu tinha jantares, jantares, jantares. And we look at each other in the eyes, olhávamos uns aos outros nos olhos. And we will be totally in love. Falava, estava todo mundo em amor. But then we got married. Aí a gente casamos. And it changes. E muda. Now we share a life together. Agora a gente vai ter uma vida junto, vai dividir uma vida junto. And the 90% of the communication with my wife, e 90% da comunicação com a minha esposa is through the day. É pelo dia, através do dia, coisas do dia. We make choices together. Nós fazemos escolhas juntos. We do things together. Nós fazemos coisas juntos. We argue. Nós discutimos. And we find a solution. E nós achamos uma solução. We study together. Nós estudamos juntos. We make disciples together. Nós fazemos discípulos juntos. We raise our kids together. Nós educamos as nossas crianças juntos. And once in a while, de vez em quando, we have time for just the two of us without any interruption. Nós temos um tempo só nós dois, sem nenhuma interrupção. So if my relationship with my wife would be only special moments, se o meu relacionamento com a minha esposa fosse só em momentos especiais, we would have a very, very bad relationship. Nós íamos ter um péssimo relacionamento. Our prayer life is the same. A nossa vida de oração é a mesma. I pray constantly. Eu oro constantemente. I pray without ceasing. Without stopping, without ceasing. Ele ora sem parar. God is sem cessar. Always there. Deus está sempre aqui. And I'm always talking with him. Eu estou sempre conversando com ele. And I'm always asking him questions. Eu estou sempre perguntando a ele alguma coisa. And I'm paying attention to his answers. E estou prestando atenção nas suas respostas. But I also take time alone with him. Mas eu também tenho tempo sozinho com ele. But that's not so often as the day by day. Mas isso não é tão frequente quanto o dia normal, so, dia a dia. Prayer life should be a life and not an event. Então uma vida de oração tem que ser uma vida e não um evento. Make sense? Okay. Awesome. More questions? Eu tenho medo de, às vezes, ser uma coisa que Deus quer falar comigo, mas, às vezes, ser uma coisa da minha cabeça mesmo. Às vezes, eu, entendeu, não cumpri o que Deus quer para mim, às vezes, ser só uma coisa da minha cabeça, entendeu? Eu, às vezes, me confundo. Yeah, that's good. Boa. It's good that you have a head. Bom que você tem uma cabeça. Sorry, I'm just joking. Só uma piadinha. But in our minds we have a lot of voices. Nas nossas cabeças, na nossa mente, nós temos muitas vozes. And they all sound the same. E elas são as mesmas várias vezes. They sound like yourself. Elas são como elas são elas mesmas. They sound like your own voice. Elas parecem com a sua própria voz. Desculpa. One of those voices is the voice of yourself. Uma dessas vozes é a voz de você mesmo. Where you have your reasoning. Onde você tem o seu raciocínio. Where you have your flesh also. Você tem a sua carne também. Another voice is the voice of Satan. Outras pode ser a voz de Satanás. It doesn't mean that you have a demon. Não quer dizer que você tem um demônio. But he tempts you. Mas ele te tenta. Satan talks. O diabo fala. That's what he did with Eve. É, foi o que ele fez com a Eva. Conversou lá. That's what he did with Jesus in the garden, in the desert. Foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. So you're the son of God? Show me. Você é o filho de Deus? Me mostre. Satan talks. O diabo fala. And the other voice is the voice of God. E há outras vozes, é a voz de Deus. So, in the beginning is confusing. No começo é confuso. And you can ask God. Você pode perguntar a Deus. And God will always leave a portion of doubt. Deus sempre vai deixar uma porção, a portion of doubt, uma porção de dúvida. Because it is about faith. Porque é pela fé. And it is about his word. E é sobre a palavra dele. The Bible says you have to test every revelation. A Bíblia fala que você tem que testar toda a revelação. Everyone, you have to test it. Toda a revelação você tem que testar. Because they all sound the same. Porque todas parecem a mesma. The moment you start following revelations without testing them. No momento que você estiver seguindo alguma revelação sem testá-la, sem prová-la, you're losing track. Você vai perder o rumo. And you're going to end up believing false teachings. Você vai acabar acreditando em algum ensino falso. Or you're going to be working alone and nobody can teach you, nobody can work with you. Ou você vai ficar trabalhando sozinho, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ensinar. You will not be a team player, a church player. Você não vai ser um membro da igreja, um membro do time. So every revelation you need to test it. Toda revelação você tem que provar, tem que testar. It has to fit with the word of God. Tem que estar ali dentro da palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. And the best way to test it, to test if it was God or not. E a melhor maneira de testar se é Deus ou não. Okay, first with the word of God. Primeiro a palavra de Deus. And then you have to try it. Depois você tenta. A funny story for me. Uma história engraçada comigo. The first time I went on the street to pray for the sick. Primeira vez que eu fui para as ruas para orar pelos doentes. It was summer. Era verão. And when it's summer in Holland, everybody goes to the street. E no verão na Holanda todo mundo vai para as ruas. Because we don't have a good weather. Porque nós não temos um tempo bom. And there was a square full of people. E tinha uma praça cheia de gente. And in the middle was a kiosk. E no meio tinha um quiosque. And there were two young girls. E tinha duas jovens garotas. Who were giving iced tea for free. Que estavam dando chá gelado de graça. So I saw them. Então eu as vi. And I felt or thought that one of them had pain. E eu pensei ou achei que uma delas tinha dor. So I told my friend, one of those girls has pain. Aí eu falei para meu amigo, uma daquelas garotas tem dor, está com dor. So he told me, well, go and check it. Aí ele falou assim, então vai lá e olha, vê lá. Lá fui eu. How do I do this? Como vou fazer isso? So I went to the girls. Eu cheguei lá nas garotas. And they are busy with the tea and the free samples. Elas estão lá ocupadas, né, distribuindo o chá gelado. So I'm, excuse me. Aí eu, oi. And they give me a cup of tea. Eles me deram lá um copo de chá, um chá gelado. I said, no, I don't want tea. I want to ask you a question. Não, eu não quero chá não. Eu quero te perguntar uma coisa. And they look at me like, yeah, okay. What do you want? Ela olhou e falou assim, tá, o que você quer? Said, do you have pain? Aí eu disse assim, você tem dor? And they look at each other. Elas olharam uma para a outra. No. Não. Why? Por quê? Não. Just asking. Eu tô perguntando. Goodbye. Tchau. And I went running away. E eu saí correndo. And my friend was waiting for me. E meu amigo estava me esperando. So what happened? E aí o que aconteceu? So, no, they didn't have pain. Eles não estão com dor. Elas não estão com dor. Ah, okay. Então tá bom. It was me. Foi eu. And then we go walking around. E aí nós estamos andando. And we walk 5 minutes. Aí depois de uns 5 minutes. I go back to the same place. Eu volto para o mesmo lugar. And now there was a little less people. Agora tem menos pessoas. And one of the girls she sees me. E uma das garotas me vê. And she runs to me. E ela vem na minha direção. I was 20 meters away from her. Eu estava uns 20 metros dela. And she said, "Hey, you asked if we had pain, right?" Ei, você me perguntou se a gente tinha dor, não foi? She said, "I have a lot of pain on my foot." Eu tenho muita dor no meu pé. I was just distracted. Eu estava simplesmente distraída. For many months, I cannot move my ankle. It's fixed. Por muitos meses eu não posso movimentar meu calcanhar, tá duro, tá firme. And I've been to the hospital and they cannot help me. E eu fui no hospital e eles não podem me ajudar. Why did you ask? Por que você perguntou? And then I knew, yes, it was God. Aí eu falei, ah, era Deus. She said, because you're going to get healed. Porque você vai ser curada. So what are you talking about? Uai, o que está falando? And God spoke to me that you had pain. Deus falou comigo, você tem dor. Eh? O quê? Just come here. Vem aqui. So, pain, go in the name of Jesus. Dor, vai embora no nome de Jesus. And she was like, oh, my foot, I can move my foot there. And she was e so... ela ficou, ai, tá, sarou, tá bom, parou de doer. She was so happy. Ela estava muito feliz. And that was my first experience with testing the word of God. Foi a primeira vez que eu estava testando, provando a palavra de Deus. In another occasion, I was in Israel. Em outra ocasião, eu estava em Israel. And I was going around for many hours. I didn't find anyone to pray for. E eu andei muitas horas e não achei ninguém para orar por ela. And then I saw this girl. E eu vi essa moça. And I said, God, I'm tired. Deus, eu tô cansado. I'm not going to go to her with nothing. Give me something to tell. Eu não vou para ela sem nada. Me fala alguma coisa que eu tenho que dizer para ela. And then God speaks to me. She has pain on her right knee. Aí Deus falou comigo. Ela tem dor no seu joelho direito. Okay, so I go to her. Então eu fui lá. So you have pain on the right knee. Você tem dor no seu joelho direito. How do you know? Como você sabe? God just told me. Deus acabou de me falar. Ah! Ah! And I prayed for her and she was healed. E eu orei por ela e ela foi curada. But you know that comes with practice. Mas isso vem com a prática. I was sitting on an airplane. Eu estava no avião. And there's a Muslim man next to me. E tinha um muçulmano do meu lado. I guess, can I ask you a question? Eu disse, posso te fazer uma pergunta? Yeah? Sim. So you have a son. Você tem um filho? Yeah. Sim. He's 14. Ele tem 14 anos. Yes. Sim. Like tall. Desse tamanho? Yes. Sim. Black hair. É de cabelo preto. Yeah. Sim. And he has psychological problems. Eles têm psychological problems. Tem problemas psicológicos. He says, yeah, how do you know? Sim, como você sabe? God just told that to me. Deus acabou de me falar isso agora. And I could explain the gospel to him. E eu pude falar do evangelho para ele. But you need to try. Você precisa tentar. I have many provar. Times, many other times that I told people you have this and they said no. E teve outras ocasiões que eu disse, você tem isso, ela disse, eu não. And you know you start, it's like tuning a radio. É como você sintonizar o rádio. God wants to talk to us. Deus quer falar com a gente. He's talking the whole time. Ele está falando o tempo inteiro. But we don't listen. Mas nós não o escutamos. So just pray, try to listen. Então ore. Try to listen. Tente escutá-lo. Check with the word of God. Olhe na palavra de Deus. And if it's okay, se tiver ok, try it out. Vai lá e faz. Then you will discover when it is God and when it is not. Aí você vai descobrir se é Deus ou se não é Deus. Good. Ok? Awesome. A last question. Então, sem entender português. Na maior parte das vezes eu não vou ter certeza de nada. É isso? Moça, na maior parte das vezes eu não vou ter certeza. Eu preciso agir. Agir, to act. Most of the time, you won't be sure of anything. You have to act first. Yes. Yeah. Isso mesmo. Eu tenho percebido que quando não passa pelo meu raciocínio e eu faço, eu percebo que é dele. Eu sei que é dele. A resposta que é dele. Mas isso é muito... É um limiar, né? É muito sutil isso, muito sensível isso para eu perceber, não é? E aí você falou que é um treino para eu saber que eu já tenho que ir, eu já tenho que fazer, é isso? Yeah, very good. Okay.